nosso grave é diferente. Ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar e falar que com Cristo cê vencerá. O nosso grave é diferente. Ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar. Fala que com Cristo cê vencerá. Os graves é forte, ó, então sustenta. É Cristo nos falante, inimigo não aguenta. Então aumenta o som, deixa rolar. Se entregue ao Salvador e o mais ele fará. Se é pra ajudar, vamos fazer o bem, sem olhar a quem e o que nós tem. Você não é fraco, você é forte. Com o Senhor Jesus, você tudo pode. É difícil sim, nessa caminhada da vida. Tem espinho sim, que pode te causar ferida. Mas eu vim aqui pra te mostrar a saída. E a saída é se entregar pro o autor da vida. O nosso grave é diferente, ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar e falar que com Cristo cê vencerá. O nosso grave é diferente, ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar e falar que com Cristo cê vencerá. Bum bum bum pá, o nosso grave vai rachar. Vai arrancar essa tristeza e alegria vai te dar. Porque o som é envolvente, ungido completamente. Porque Deus está na frente, esse grave vai entrar na sua mente. Com o único objetivo, o foco é te ajudar. Falar dos reis que veio pra te salvar. Aumenta esse som, deixa o grave estralar. No hit com repique, dom celeste é nós que tá. Som do bom que é diferente, que alivia a sua mente. Venha curtir com a gente esse grave envolvente. Som do bom que é diferente, que alivia a sua mente. Venha curtir com a gente esse grave envolvente. Nosso grave é diferente, ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar e falar que com Cristo cê vencerá. O nosso grave é diferente, ele vai te envolver na humildade do celeste. Manda um salve, pode crer. O único propósito é te ajudar e falar que com Cristo cê vencerá.